cabeça quente eu me precipitei. Exagerei demais no que eu te falei. A noção foi embora junto com a razão. Eu vi você botando as malas no portão, mas não acreditei que você pudesse ir. E o arrependimento agora vive em mim. O cachorro parece que não late mais. É sintomas da falta que você me faz. Seu closet continua do mesmo jeito, com cabides vazio de cor rosa e vermelho. Não fiz questão de espalhar que eu tô solteiro, porque ainda há esperança de te ver voltar pro mesmo lugar. De saudade, sei que talvez seja tarde, mas não custa tentar. Fique em silêncio e me deixa falar. Fico trancado dentro dessa casa, mas em nada vejo graça. Sua voz me consola, mas desliga e traz suas coisas de volta. O closet continua do mesmo jeito, com cabides vazio de cor rosa e vermelho. Não fiz questão de espalhar que eu tô solteiro, mas ainda há esperança de te ver voltar pro mesmo lugar. Tô te ligando agora, louco de saudade. Sei que talvez seja tarde, mas não custa tentar. Fique em silêncio e me deixa falar. Fico trancado dentro dessa casa, em nada vejo graça. Sua voz me consola, mas desliga e traz suas coisas de volta. Fico trancado dentro dessa casa, em nada mais vejo graça. Sua voz me consola, mas desliga e traz suas coisas de volta. Fico trancado dentro dessa casa, em nada mais vejo graça. Sua voz me consola, mas desliga e traz suas coisas de volta.